ver teu show, teu show, teu show. Sente seu sabor, amor, amor. Quero ver teu show, teu show, teu show. Sente seu sabor, amor, amor. No seu Spotify tem meu álbum no replay. Eu odeio dia dos namorados. Procurei, não achei outra igual você dentro da boate. Mas gata da noite quer tá no controle, quer exclusividade, atenção, tempo. E alguém que te ame de verdade. Alguém que te ame de verdade. E alguém que te ame de verdade. Alguém que te ame de verdade. Urochi. Ela quer encontrar o amor nessas ruas, mas se ele não vem, baby, tudo bem. Ela faz seu show pela madrugada. Não tem como você dizer que ela é sua. Ela compra as coisas, ela paga as contas. Ela é toda foda, ela é empoderada. Diz que não quer mais ouvir esses MC. Com a prepotência de um menor de 15, ele não fala o que você queria ouvir. Nunca vou conseguir tirar você de mim. Ela achou a parte que eu não pago pra assistir. Sei que ela odeia o dia do namorado, porque nessa data ela sempre lembra de mim. Quero ver teu show, teu show, teu show. Sente seu sabor, amor, amor. Quero ver teu show, teu show, teu show. Sente seu sabor, amor, amor. No seu Spotify tem meu álbum no replay. Eu odeio o dia do namorado. Procurei, não achei outra igual você. Dentro da boate, mas gata da noite quer tá no controle, quer exclusividade, atenção, tempo. Tem alguém que te ame de verdade. Alguém que te ame de verdade. E alguém que te ame de verdade. Alguém que te ame de verdade. Sente seu sabor, amor, amor. Quero ver teu show, teu